do Uno, bom dia. Informação. Curso Charlie. Em curso Charlie, prepare e sair da Arbor Uno, White Copy. Arbor Uno, White Copy. 811 Foxcop. Foxcop, 811. 811, autorizado para Porto Alegre, via Upazulu 21, e conforme a rota do plano, nível de voo 340. Saída Arbor 1, transição Elephant. Após Elephant, voa direto Nitibu, onde intercepta a aerovia. Transponder 5521, frequência do controle Salvador 120-8. Utilizado Porto Alegre, Upazulu 21, rota do plano de voo, nível 340. Arbor 1, Elephant, direto Nitibu, onde intercepta a aerovia. Responde 5521 e o controle no 20-8. Obrigado, voo no 81, reposte táxi. Obrigado, só na taxa, 8. 09, qual o Bernardo está no dia? Autonomia 05, 47. Boa noite. Boa noite. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10, via Apache Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, NH 10, 14. Autorizado o táxi, via Apache Índia, até o ponto de espera da pista 10, chama pronto, 01495, 08. Decolado aos 1-1, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208, voo 18, 1-1, voa. Boa dia, voo 18, 1-1, cruzando os Latina 811, contatada na decolagem, via saída, Arbor 1, seguindo o treino de voo 340. Arbor 1, contatada, saída 340, boa noite. Salvador, boa noite, voo 1161, para Guarulhos, 6 Direto elétrico, voo no 811. Grato, elétrico, voo no 811. Salvador, bom dia. Aqui é o Golf Golf Quebec. Solicito de autorização do reboque do Mate 3 Lima para principal, ponte 8. Golf Golf Quebec, bom dia. Autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Sim, obrigado. Golf 1161, pronto para mim. Pronto, ponte é 1161. Voo 1161, autorizado Guarulhos, via Alfa Zulu 10, Taubaté, nível de voo 360, saída Sanvo 1, Leda, transição Motiva, decolagem da pista 10 com curva direita, transponder 5524, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Guarulhos 360, Alfa Zulu 10, até Taubaté. A saída é Sanvo, a avenida, a próxima Motiva, decolagem 10, curva direita, 52, estação, ponta 5208, controle 1-1-0. Vai, do voo 161, reporte para o feedback e acionamento, confirme o portão. Tá na 12, remoto. Gente, reporte, pronto para o puxo 161. Cuidado. Bom dia. Não sei, uma possibilidade de coordenar com o centro, possível de giro, op boost para voo 189. Sim, chegou a descoordenação. Pagando, obrigado. Chama Centro Recife, frequência 128.8, alterna 135.3. Recife 288, alterna Salvador, Golf Golf Quebec, no aguardo para ingressar na principal. Fátima. Autorizado Golf Golf Quebec, reporte ao término, portão 8. Bem, obrigado. Estamos iniciando aqui a regressão. Sim, sim. Condições de manter a posição e liberar a passagem para a passagem no pátio? Sim, vou pedir para parar, ok? Certo. O número é um autorizado se tiver que ser no meio da pós táxi. Autorizado ou não mesmo. Santa 3001, nós escuta para autorização quando estiver disponível. Informação diária. Santa 3601, informação diária, confere. Aguarde 2 minutos, copy. Se o ônibus estiver, é só chamar de outra nossa escuta agora, 3601. Certo. táxi para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, NH1 no zero, 1-4. Pátio Índia 1-0-1-4. Tá 3601 no cópia. Cuida pra 3601. TAM 3601, autorizado com Congonha, via rota do plano de voo, nível 360. Saída São João Fundo, Leda, transição módica, transponder 5530, frequência do controle de Salvador, 120.8. Autorizado para São Paulo Congonha, nível de voo 360. Conforme a rota do plano, Leda do Via, Zulu 10. Decola São João 1, Leda Motiva. Faz variando a aerovia Epizulu 16, pôs MU direto com fim, direto show morde, Epizulu 30 em Tite, Campinas. Transponde 5530, controle Salvador 108, TAM 3601. Quase TAM 3601, reporte para o pushback e acionamento, portão 05. Confere o portão, chama de pushback para a minha 3601, tá? Golf Golf Quebec, autorizado para seguir com a reboque até o ponto 8. Ok, copiado, obrigado. Aliado decolapse no zero, vento 150 graus, 059. Autorizado o agente decolar, voo 1-0. decolar 233, chame controle Salvador em 120.8. 208, boa semana, amigo. Somente. Bom dia, Salvador. O voo 1161 vai cruzar 2000. 1161, bom dia, contatada na decolagem via saída Sambu, no sul, no PNV de 8360. 360 via Sambu. Inicialmente linha da base de coordenação com o centro em si, ficou no 1161. Beleza, já agradecido, querido. Direto ótimo. Direto ótimo. Muito obrigado por isso. Salvador, Grupo Quebec, já se encontra na...